Atenção, atenção, atenção. Agora você vai entrar em um outro mundo sonoro. DJ Adriano Azevedo, ele chegou. Vem trazendo muita música. Prepare-se. A festa vai começar. Depois dele, sua festa nunca mais será a mesma. DJ Adriano Azevedo, em mais uma noite de muito agito. Segure-se e sinta o batidão, o poder. Ele vem aí pra agitar a sua festa. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Prepare seus instintos. A partir de agora. Adriano Azevedo. Colocando todo mundo. Eu sei que não é fácil esquecer alguém. DJ Adriano Azevedo. Que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. No coração, quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Eu sei que não é fácil. Este é mais um CD com a qualidade Balada G4. Que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse Azevedo. E pra começar iria te dizer que te amo, tá difícil te esquecer. Que disfarço, mas por dentro te desejo. Relembrar nossos momentos me traz alegria. Ainda te tenho nos meus sonhos todo dia. Que eu dependo desse amor. Vibrante como o sol maior.

amar. Eu estou de corpo inteiro pra te amar. Osnir Alves. DJ Adriano Azevedo. A gente já não fala mais de amor. Como se manda uma relação? Fingimos que nada acabou, que está tudo bem, só que não. Chegou a hora da gente ficar cara a cara com a verdade. Pra que a gente continuar se não sentimos mais vontade? Me perdoe, amor, assim não dá. Cadê os nossos beijos? Me desculpe, amor, vou te deixar. O que era doce azedou, não tem desejo. Só no papel virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor. O sonho acabou. Casado só no papel virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor. Não tem mais você e eu. Tem mais amor. Chegou a hora da gente ficar cara a cara com a verdade. Pra que a gente continuar se não sentimos mais vontade? Me perdoe, amor, assim não dá. Cadê os nossos beijos? Me desculpe, amor, vou te deixar. O que era doce azedou, não tem desejos. Casado só no papel virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor. Sonho acabou. Casado só no papel virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor. Não tem mais você e eu. Casado só no papel virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor. Não tem mais você e eu. Não tem mais amor. Não tem mais você e eu. Não tem mais amor. Não tem mais você e eu. Não tem mais amor. Adriano Azevedo, o DJ que abala. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você quem destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou no beco sem sair.

do amor. Pegue suas coisas que estão aqui nesse apartamento, você não entra mais. Olha o que você me fez, foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais em contos de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso, fiel que te amava. Pega o elevador e sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria, e aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro, já desço aí com o dinheiro. Chame o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir. Tá proibida de entrar. Mal contadas, vê se não acredito mais em contos e fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso, fiel que te amava. Pega o elevador e sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria, e aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro, já desço aí com o dinheiro. Chame o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir. Tá proibida de entrar. Tá proibida de entrar. Tá proibida de entrar. Renner Bahia. Adriano Azevedo. Eu te amei e não te neguei diante de todos. Eu te amei. Eu te abraçava, carinho se dava e te beijava, e você adorava. Mas se você não está feliz, não diga adeus, só me peça um tempo. Levo todas as

de você. Faça o CD de seu carro, loja ou equipe com DJ Adriano Azevedo. Entre em contato pelo WhatsApp 67